Você sabe que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Tu acredita nisso? De todo o teu coração? Então você sabe que o Senhor está vivo e pode fazer algo por ti. Tu crê nisso também? Que ele pode? Agora, mais do que pode, ele quer fazer algo por ti. Nós que somos pais e mães aqui que estão presentes, você tem condições de fazer algo. E quando você tem condições de fazer algo pelo seu filho, e o seu filho necessita de algo, então além de você poder fazer, você quer fazer para o bem-estar dele. Não é assim que somos nós, pais e mães? Eu quero falar hoje à noite sobre cura. Cura do nosso corpo, pode ser também cura da nossa alma, de sentimentos feridos, mas em especial cura do nosso corpo, porque o Senhor Jesus cura. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra lá no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Veja o capítulo 2. E se você chegou aqui doente, vai aumentando a sua fé durante a palavra, durante a pregação. Para o final, tua fé também está num nível bom para nós orarmos. A minha fé também está num nível bom para nós orarmos por saúde. E a gente sabe, é bom ter saúde, não é, meus irmãos? E coisa ruim estar doente. É ruim ou é bom estar doente? Ninguém é maluco para dizer que é bom, né? É muito bom ter saúde. Diz ali no capítulo 2, veja comigo, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura lá no telhado, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam e pensavam em seus corações: por que fala ele desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele, o paralítico, se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirando-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos uma coisa assim. Amém, meus irmãos? Jesus tinha chegado em casa há pouco. Ele andou pregando, vamos chamar de uma viagem missionária sua, em diferentes cidades, em pequenas sinagogas espalhadas na região. E ele acabara de chegar em casa. Veja como começa ali, verso 2:1. Dias depois, ele voltou então para casa, na sua casa pessoal. E o pessoal, as pessoas souberam que Jesus está em casa. A cidade, muita gente afluiu para lá, a ponto de não ter como chegar perto de Jesus. Você sabia que Jesus tinha uma casa? Num determinado momento, ele teve dificuldades até de moradia. Ele chegou a dizer: ah, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Num determinado momento. Mas nesse momento aqui, ele tem a sua casa, e no tempo do Senhor, no tempo da Bíblia, então quando uma pessoa, era costume, a porta ficava sempre aberta. Hoje, contrário de nós, nós fechamos as nossas portas por outros motivos. Não porque não queiramos ser hospitaleiros. Mas aqui era normal, a porta está aberta e a porta estando aberta pode chegar. E a multidão foi chegando, chegando. E alguém, quatro pessoas trouxeram um paralítico. Não tinha onde colocar, não tinha acesso até Jesus. Aí o pessoal bolou um plano. Não, nós queremos que esse nosso amigo paralítico seja curado. Ele precisa chegar diante de Jesus. Então, o que que fizeram? Deram um jeito, arrumaram alguma escada. Não diz aqui na Bíblia, mas como é que a gente sobe em cima de uma casa? Tem que ter uma escada. Porque no tempo do Senhor, não era telhado como nós temos hoje nossos telhados. Era basicamente uma laje em cima das casas. E ali muitas pessoas subiam em cima da laje, até para pegar um sol ou para descansar. Vocês lembram um texto bíblico que fala que tinha umas pessoas fazendo um almoço para o apóstolo Pedro, e ele subiu em cima da laje para orar, lá em Atos dos Apóstolos. E aí, enquanto orava, teve uma visão, tão lembrados disso, e que na visão descia como que um lençol do céu cheio de animais. Pedro estava lá em cima, na laje, orando. Pois agora, essas pessoas aqui, elas sobem na laje. Agora, se você estivesse naquela multidão e vissem quatro pessoas erguendo um paralítico por uma escada, o que é que você diria? Se você fosse uma pessoa de fé, é isso aí, pessoal, subam e depois façam um buraco. Mas se você não fosse de fé, se você tivesse um ar mais crítico àquilo, o que que vocês estão fazendo aí? Ah, tudo bem, estamos levantando o paralítico. Mas se você fosse mais crítico ainda, cuidado, esse homem vai cair, já está aleijado, vão aleijar mais. Oh, irmão, já está aleijado, não vai aleijar mais, né? As pessoas iam começar a dizer, muitas, não faça isso, cuidado, cuidado. No entanto, os amigos, quatro amigos, continuaram a levantar esse homem, acho eu que correndo algum risco. Subir alguém numa maca, para cima de um telhado, por uma escada, tenta imaginar isso também. Segura aí, cuidado, cuidado, cuidado o aleijadinho. Subiram. Agora, tem um problema, era subir. O outro problema, a laje é fechada, e eles começaram a abrir a laje, arrumaram algum tipo de ferramenta. No tempo do Senhor Jesus, eram vigas de madeira, a laje de cima. E aí, pequenas taquaras e barro. E aí, fazia ali um... Não tinha cimento, era barro mesmo. Essas pessoas, então, começaram a escavar aquilo ali, tirar taquaras e tem que tirar alguma viga, senão não desce uma pessoa. As vigas são perto uma da outra. Como passa por ali uma maca? Desceram a maca, de novo, tem perigo, não tem? Vai deixar o homem cair. Com certeza tiveram que agora usar algumas cordas. Eles estavam lá em cima no terraço. Mas o objetivo final, era a cura, mas antes da cura, tinha que colocar esse homem aleijado diante de Jesus. E os amigos tiveram essa participação fundamental. Eles foram amigos mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Tem muitos obstáculos que a gente tem que enfrentar para chegar diante de Jesus, não tem? Agora eu falo mais obstáculos, a maioria deles interiores. Medo. Não tem medo? Às vezes, mas e se não der certo? Eles tinham certeza absoluta. Eles tinham fé. Se nós conseguirmos chegar com esse homem lá na frente de Jesus, ele vai ser curado. Os obstáculos interior, ou às vezes a multidão. Pessoas dizem, não vai dar certo. Não vai funcionar, vai cair. É tudo do contra, não é? Ou então já vem criticar. Olha, por que que vocês estão fazendo isso? Mas como que vocês estão abrindo a casa do Senhor lá em cima? Vem cá, o homem que desceu do céu. Deus Pai abriu o céu para o Senhor descer. Estou falando só linguagem figurada. Será que ele não ia permitir agora o próprio proprietário, que era o Senhor Jesus, abrir o telhado da sua casa? Se o Pai abriu o céu, o que é abrir o telhado ou a laje? Nada, né? E o Senhor deixou, e a coisa está rolando. Eu penso que enquanto o Senhor Jesus ensinava, eu acho que não deu para ensinar mais. Quando está aquele barulho, estão arrombando lá, no bom sentido, estão arrombando o telhado. Você já viu aqui na igreja o que acontece? Se eu estou falando aqui na frente, e uma pessoa sobe naquela escada enquanto eu estou falando, o que todos vocês fazem? Todo mundo olha para lá. Eu até dou uma paradinha para deixar. Olha, tudo bem, terminou. Então vamos continuar. Não é assim. Se viesse, por exemplo, uma pessoa aqui, sei lá, inventasse chegar aqui e tomasse a jarra de água, do bico mesmo. E eu estou falando, e eu estou fazendo de conta que não estou vendo a pessoa tomar água. Eu até posso fazer de conta. Eu sei que ela está ali tomando água, e vocês estão olhando para quem? Pode falar a verdade. Quem é aquele maluco lá tomando da jarra? Vocês não iam estar tudo de olho ali? Claro que iam. Normal. Não é pecado, tá, pessoal? Não se preocupe. Agora, imagina alguém abrindo um telhado. O que é que o pessoal que está aqui embaixo e o próprio Senhor parou? Jesus estava ensinando, estava ministrando a palavra. O que vocês acham que Jesus fez na hora que começou a cair pedaço de taquara? Começou a cair pedaços de barro, né? Barro seco. O que vocês acham que Jesus fez naquela hora? Pode dizer. Parou. Não tem mais clima. Vamos esperar esse pessoal descer. O que eles querem? Alguém já veio lá, a segurança de Jesus? Né? O pessoal da informação. Ó, Jesus, os caras subiram em cima da casa. Deixa eles. Ó, estão abrindo a laje. Deixa eles. Estão trazendo um paralítico. Deixa eles. O culto parou. Aqui embaixo parou tudo. Está todo mundo de olho lá. Aí desce aquele cara por cordas. Deixa ele. Agora vou te dizer uma coisa. A fé dos amigos chegou até esse ponto de botar o aleijado diante de Jesus. Agora daqui para frente, os amigos não conseguem fazer mais nada. Daqui para frente, quando aquele homem está diante do Senhor, é o doente e Jesus. É olho no olho agora, é cara a cara. Os nossos amigos podem fazer muitas coisas por nós, mas vai chegar um ponto que eles não podem mais. E aí é necessária a nossa fé pessoal. Outros, com a fé deles, podem nos ajudar a vencer obstáculos. Vamos lá, eu te ajudo. Eu vou orar por ti, eu te dou uma mão, eu te dou uma carona. Bom, faço muitas coisas por ti. Mas vai chegar uma hora em que nós que temos nossas doenças, sejam doenças interiores, nossos medos ou qualquer outra coisa, ou doenças físicas, vai chegar a hora que nós e o Senhor Jesus, e aí nada mais, os outros não vão poder crer por mim. Chega diante do Senhor aquele homem. E a primeira coisa que o Senhor disse para ele: meu filho, eu te abençoo e está curado. Não. Filho, eu perdoo os teus pecados. Mas para aí, Jesus sai na contramão, o homem veio pedir cura. Afinal, estava todo torto, aleijado. Veio pedir cura e agora Jesus vem falar de perdão. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe que qualquer forma de pecado, qualquer erro que nós cometamos e permaneçamos nele, isso entorta a nossa vida. Se nós pudéssemos ver a nossa alma como vemos o nosso corpo, é possível que muitos de nós teriam uma série de deficiências. O Senhor viu uma deficiência interior que levou aquele homem a ter uma deficiência também exterior. Aquele homem tinha, não diz aqui na Bíblia, mas o Senhor sabia, ele tinha um pecado. Algo que gerou nele uma atrofia, inclusive física. Aquele homem tinha uma paralisia. Sabe, é sabido, muitas pessoas, quando tem um pecado perdoado, às vezes um pecado específico perdoado, ela é curada de males físicos. Aqui aconteceu. Sabem por quê? Porque o nosso ser interior, vamos dizer, o nosso ser espiritual, ele governa o natural. Ou vamos dizer, nosso espírito, estando bem com Deus, nosso relacionamento bem com Deus, você tem saúde. Muitos de nós estamos doentes, porque não estamos devidamente andando com Deus. Quer ver um exemplo? Se a gente vive preocupado, nervoso, por que a gente está preocupado? Não é porque a nossa confiança em Deus baixou? Baixou o nível da confiança. Então você acha que você vai ter que dar o seu jeito próprio. Você vai ter que se salvar à sua maneira, naquele caso que está vivendo. E aí você fica, nem dorme mais. Preocupação é pecado. Então, nesse item, não estamos confiando em Deus. Aí vem uma gastrite, vem uma úlcera, vem uma ansiedade, que aí você come. Estou falando algum absurdo? Nenhum absurdo, é isso mesmo, não é assim. O dia que você está mais nervoso, provavelmente você come muito mais. Muitos de nós nem mastigamos a comida, nós vamos engolindo. Que sabor tinha? Não sei, apenas engoli. Já passou por isso, né? Infelizmente, acho que todos nós já passamos. É um sinal, então nós estamos... Mas pastor, eu não estou praticando um pecado lá fora. Não, você está praticando um pecado aqui dentro. Ou vamos chamar, aqui dentro. Ao diminuir a sua confiança, aumentam as doenças. Sabe que doenças nunca foi plano de Deus, né? Doença sempre foi, na Bíblia, uma consequência de pecados da humanidade. Agora vejam, Jesus diz, ali no verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse agora ao paralítico. Os amigos vieram até aquele momento, foram ótimos amigos. Mas daqui para frente, é Jesus e o doente. Filho, olha o tratamento que o Senhor usa. Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora, no tempo de Jesus, tinha um pensamento, e esse pensamento ele é muito forte, e às vezes verdadeiro, em geral verdadeiro, que se uma pessoa está doente, ela tem pecado. Esse era o pensamento. Lembra? Os amigos de Jó, quando Jó adoeceu, quando Jó perdeu tudo, seus filhos morreram, ele perdeu os seus bens, ele próprio ficou doente. E vieram amigos dizer, Jó, você cometeu algum erro, porque mal nenhum acontece a um homem de Deus se ele não tiver algum erro. E o Jó dizia, eu não tenho erro. E aí foram quatro amigos, e eles vinham e diziam, tu tem erro. E vinha o outro e dizia, tu tem erro. E vinha o outro e dizia, tu tem erro. E o Jó dizia, eu não tenho erro. Os amigos não sabiam que naquele caso era uma provação de Deus. Jó estava naquela situação, vamos chamar de miserável. Não por erro seu, mas por uma provação divina que Deus permitiu o diabo atacá-lo. Agora, sempre se pensou essa dupla, pecado e enfermidade. Parece que sempre caminhou meio junto. Por isso que eu disse, em geral, tem verdades. Não sempre, mas tem verdades. Percebeu isso? Aí o Senhor estava ali sentado dentro da casa do Senhor. Aparece um grupo de pessoas com um ar crítico, anti-fé. E você pode ver em verso 6. Mas alguns escribas, eram pessoal que dominava a escrita do Antigo Testamento, conheciam a Bíblia mesmo, estavam assentados ali. Ali aonde? Dentro da casa de Jesus. Eles vieram ali para ouvir também, mas é com aquele ar, aquele ouvir com ar crítico. Agora essa cena toda, um paralítico desce ali no meio, e o Senhor diz, está perdoado teus pecados. E aqueles homens entendidos, eles começaram a pensar nos seus corações. Opa! O que Jesus está falando? Afinal, perdoar não é um atributo exclusivo de Deus? Não é só Deus que pode perdoar? E eles começaram a pensar e deve ter dado já um tititi. Sabe quando alguém fala uma bobagem numa reunião, a conversinha no ouvido um do outro. E aí, tu viu o que ele falou? Tu viu o que ele falou? E aí começa aquele zum zum. Jesus percebeu aquilo. Jesus viu o coração, assim como Jesus viu o coração do doente. Jesus viu o coração desses escribas. Uma crítica ácida, uma crítica maldosa lá dentro do coração daqueles homens. Aí o Senhor muda toda a direção da reunião. O Senhor pergunta para aqueles homens críticos: o que que é mais fácil, eu dizer para o paralítico, está perdoado teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Se eu disser para uma pessoa, estão perdoados teus pecados, ninguém de vocês tem como provar isso. Como é que a gente vai saber uma coisa interior dele e minha? Eu estou dizendo para ele, é ou não é? Ele pode dizer, pastor, senti uma paz no meu coração quando tu me disse essa palavra. Ah, realmente me senti perdoado. Mas ninguém de nós tem como provar que ele está perdoado, e nem eu próprio. Agora, se ele fosse um paralítico e eu dissesse, levanta e anda, e ele andasse, todos podem provar, porque todos viram, ele era paralítico e agora está andando. O que que aqueles homens estavam questionando era se Jesus tem autoridade para dizer. Afinal, essa autoridade de perdoar pecados era exclusividade de Deus. O que que Jesus está dizendo? Eu sou Deus, ele está dizendo isso. Se eu perdoo pecados é porque eu sou Deus. E aí Jesus disse, para que vocês saibam, para os críticos, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu também vou curar esse homem. Assim como eu vou fazer algo interior nele, eu vou fazer algo exterior. Vejam só. Você percebeu isso? O milagre confirma a identidade de Jesus. O milagre, quando ele diz para aquele homem ali, verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem, como diríamos, não é que levantou? Dois milagres tem aqui. Um milagre literal. O homem foi tanto perdoado quanto sarado no corpo. Mas tem uma outra coisa que para mim é maior ainda do que fazer o aleijado andar. Todos viram que Jesus não era um simples profeta, não era um simples homem ou que alguém que se intitulava filho de Deus. Ele era mesmo. Comprovou na frente de todo mundo sua identidade. Não tinha como negar. Ele pergunta, o que é mais fácil? É muito mais fácil, eu te perdoo, te abençoo em nome de Jesus, amém. É muito mais fácil, né? Agora dizer, levanta e anda, não é muito mais difícil? O milagre comprovou quem Jesus era. Ele era e é o Filho de Deus. As pessoas ficaram embasbacadas com tudo aquilo ali. Diz que elas ficaram como que pasmas, de boca aberta. Todo mundo admirado, olha o verso 12, final. Viram aquele homem andando. Agora todo mundo está admirado e dizem, jamais vimos uma coisa assim. Nunca vimos, nunca ouvimos. Qual a participação dos amigos no milagre, dos quatro amigos? De levar o homem até a presença de Jesus. Qual a participação do próprio doente? De continuar crendo, até quando surgiu uma discussão se Jesus tem ou não tem autoridade. E o doente continuava lá. Mas ele não estava nem aí. Olha, essa discussão de alguns teóricos. O doente estava ali precisando de socorro e tinha gente conversando coisa, não tinha nada a ver com o doente. Mas o doente continuava crendo. Eu não sei o que esses homens estão pensando, mas eu sei quem é Jesus. O doente, que não era um estudioso das escrituras como eram os escribas. O doente tinha mais fé. Deixa eu dizer uma coisa, é importante você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, você comer a Bíblia. Mas a Bíblia, quando devidamente estudada, vai gerar em nós fé. Porque você conhece quem é Deus. Quem é Jesus? Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos. Ah, pode ter gente dizendo, ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. isso não vai afetar você em nada. Os barulhos de fora não vão te atrapalhar se você tem convicção na identidade e na capacidade do Senhor. Você tem isso. Convicção de quem é Jesus. Não só o que Ele pode fazer, mas o que Ele quer fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu tenho muitos defeitos. E você acha que Jesus não quer te ajudar a vencê-los? Jesus não vai vencer teus defeitos por ti. Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder dEle para você tomar as atitudes certas. Sabia? Amigos poderão te ajudar, como eu disse aqui. Mas vai chegar um ponto que os amigos não podem ir mais adiante contigo, porque é você e Deus. Se você um dia estiver prestes a morrer, você pode ter tido uma família ótima, tudo ok, todo mundo te ajudou na doença, mas a morte propriamente dita, nenhum amigo vai poder morrer por você. Nem pai, nem mãe, nem irmãos de sangue, nem amigos de irmãos da igreja. Aquilo vai ser entre você e Deus. Agora tem situações, e essa aqui era uma, que você e Deus. Entre escolher e fazer as coisas certas ou erradas aí na rua, é entre você e Deus. Os amigos poderão dizer, oh, irmão, não faz isso. Irmão, cuidado com aquilo. Mas a decisão final sempre será sua. Quando você sabe quem é o Senhor, você confia nele. Pode ter chegado aqui, pastor, eu cheguei aqui nesse culto hoje de noite, eu estou todo aleijado, aleijado por dentro. Estou todo quebrado, deu tudo errado que podia dar nos últimos dias, último mês, último ano. Mas que bom que você veio aqui. Aqui é o lugar de nós conhecermos mais o Senhor, aumentar a nossa fé. E aí, o passo seguinte, vencer. Sempre haverão obstáculos. Não pensa, agora eu me converti, agora eu sou de Jesus, a minha vida agora é uma moleza. Você tem, sabe o que? Quando você se converte, sabe o que você ganha? A presença do Espírito Santo. E Ele te dá poder. Mas as atitudes sempre serão suas. Se as atitudes fossem do Senhor, no teu lugar, então você comete um erro, ah, não fui eu, foi o Senhor que cometeu. Ah, eu não tive força, o Senhor não me deu força. Como que não? Porque senão nós vamos transferir para o Senhor responsabilidades que são nossas. Quando a gente se torna do Senhor, a gente ganha condições para enfrentar a vida à moda de Deus. Você ganha condições para isso. O Senhor nunca vai fazer no teu lugar. Uma vez apareceu uma onda, uns anos atrás, aquilo que o apóstolo Paulo chama de fábulas, historinhas. Apareceu uma onda no meio evangélico, os caras diziam, oh, vamos jantar hoje à noite lá em casa, depois cada um vai para sua casa e eu também vou dormir. E vamos deixar a louça na pia, vamos pedir para os anjos lavar. Essa você não tinha ouvido ainda, né? Só digo, a louça apodreceu e os anjos não vieram lavar. Eu sei que anjo pode lavar se quiser, mas isso aí é brincar com as coisas de Deus, não é? Tem coisa, eu quero dizer com isso, tem coisa que é você. Se você sujou a louça, é você que vai limpar. Algum anjo já limpou a casa para você na sexta ou no sábado? Minha irmã, você quiser, os anjos já foram lá limpar? Não, né? Se você não limpa a sua casa, vai ficar podre. Ah, numa situação de emergência, pode? Ah, bom, isso é outra coisa. Mas eu ainda não tive notícia que anjos limparam casa. Já sei de anjos que sustentaram pessoas que estavam em situações terríveis. Pessoas perseguidas, pessoas que não tinham o que comer porque, por causa do evangelho, e anjos sustentaram. Isso eu sei. Mas, malandro, preguiçoso e coisas do gênero, anjo não ajuda, porque daí está endossando os defeitos que o ser humano tem. Compreendeu isso, meu irmão? Pois aqui tem hora que é você que tem que tomar a atitude. Sabe que a fé verdadeira, nunca vai te acomodar. A fé verdadeira nunca vai te tornar passivo. Ah, agora vou cruzar meus braços e deixa a coisa andar. Vamos ver o que dá. A fé verdadeira, você viu que os quatro amigos, mais o aleijado, os quatro amigos tinham fé verdadeira. Fizeram de tudo para fazer o seu amigo chegar diante de Jesus. A fé verdadeira, mesmo quando deu aquela discussão dentro do culto, deu uma discussão de um tipo de gente com Jesus. O homem aleijado continuou crendo. Eu não vou dar ouvido para os críticos, mas eu vou ouvir Jesus. A fé verdadeira te faz ser ativo. A fé verdadeira te faz, nesse caso deles, subir escada, abrir telhado, botar o amigo para baixo. A fé verdadeira nunca nos torna piores. A fé verdadeira nos aproxima de Deus e nos faz dar os passos certos. Eu já disse que tem uma seita que anda no meio da sociedade. E ela é uma seita, por isso que ela desvia as pessoas de Deus, da verdade de Deus. E ela diz assim, doença não existe. Bom, se doença não existe, eu estou louco. Porque o que eu mais vejo na nossa cidade é farmácia. Posto de saúde lotado, agora não é posto, não, é unidade de saúde, desculpa o pessoal da enfermagem aí. Unidade de saúde, né? Você chama de postinho, eles ficam loucos contigo, sabia? Tudo bem, mudou o nome mesmo, né? Mas o que eu mais vejo é fila em hospital. O hospital cheio de gente que não cabe mais ninguém. Como é que não existe doença? Mas tem um grupo na sociedade, um grupo religioso que diz que não existe doença. A fé errada faz as pessoas viverem de maneira errada. Eu sei de pessoas desse grupo religioso. Um grupo que não tem nada a ver com cristão. Que quando eles aparecem um câncer, neles, não, eu não tenho câncer. Câncer não existe? Rapidinho, estão tudo morto. Morto porque acreditam na mentira. Entenderam? Quando você acredita numa mentira, isso atrapalha a tua vida. Uma fé errada vai atrapalhar a tua vida. Mas uma fé verdadeira vai te colocar onde? Com atitude e também diante do Senhor. Você pode, ah, pastor, apareceu uma doença aí, pode ir no médico? Claro que vai. Pode ir, não tem problema, vamos orar também, vamos pedir o milagre de Deus. E se Deus quer usar a via humana, o caminho humano, amém. Às vezes tem irmão que tem, ah, se eu tomar remédio, eu não tenho fé. Olha, irmão, se tu tem fé para ser curado, amém, mas tem gente que não tem mesmo. Então vai no remédio. Entende? Não é pecado tomar remédio, não é pecado. Agora, nós temos que sempre chamar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus pela fé e pedir os milagres do Senhor na nossa vida. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu nunca mandei ninguém parar de tomar remédio. Estou com uns 25 anos de ministério. Porque quando uma pessoa é curada, e muita gente já foi curada nessa igreja. Mas quando a pessoa é curada, o seu corpo diz que ela está curada, não diz? Os sintomas desaparecem. E aí ela vai no seu médico, e o médico vai dizer, aconteceu alguma coisa diferente contigo. Vou fazer um exame. Fez o exame, ele olha lá, está liberado, pode ir embora. Pastor não é médico. Pastor ajuda as pessoas a crer e a vencer seus problemas, e a se relacionar intimamente com Deus. E quando elas são curadas, então elas podem, não tem, nós não temos problema de que o médico dá o aval final. Quantos de vocês já testemunharam para os médicos, não foi? Quantos? Que bom que você foi curado pela obra de Deus e muitas vezes com auxílio humano. Que bom. Não tem problema nenhum nisso. E quando você é curado pelo Senhor, você chega no seu médico. E o seu médico às vezes diz, eu não sei o que houve, mas teu quadro reverteu drasticamente e rapidamente. E você pode dizer, doutor, eu sei o que foi. Eu creio num Deus vivo e poderoso que age. Em algum lugar da história, eu não sei aonde aconteceu isso, que medicina e, parece que medicina e Bíblia ficaram inimigos, ou medicina e teologia, para que isso? Em algum lugar aconteceu que psicologia e psiquiatria e teologia ficaram inimigas. Mas a verdadeira ciência e a verdadeira teologia não são inimigas. Você sabia disso? Um verdadeiro cientista, chama isso para o campo da ciência geral, um verdadeiro cientista, Se ele não ler a Bíblia com preconceito, que a maioria lê com preconceito, eles vão descobrir coisas que ainda a ciência não descobriu ou estão descobrindo agora. Você sabia que o nervo mais importante que nós temos é um nervo aqui dentro do cérebro que comanda a fala? A ciência descobriu isso faz o quê? Uns 10 anos, 15 talvez. É o nervo da fala que comanda tudo. Um dia um neurologista se encontrou com um pastor lá na Coreia do Sul. E os dois foram almoçar, o neurologista era membro da igreja e disse: pastor, fizemos uma descoberta. Um nervo-chave do corpo humano, de todo o sistema, desse monte de fiozinho que a gente tem aqui dentro, né? O futuro neurologista aqui dentro me desculpa, tá? Eu só falo em fiozinho, mas vocês falam de outros nomes. Descobriram que a fala comanda tudo. Aí o pastor disse assim: legal. O doutor Tiago já tinha descoberto isso antes. Qual o doutor Tiago? O Tiago da Bíblia diz que se um homem comanda a boca, a língua, comanda todo o seu corpo. Não diz isso na Bíblia? O doutor Tiago já disse. De onde é que o doutor Tiago? Tiago era um homem simples. Era um pescador antigamente. De onde é que ele tirou isso? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Tua fé cresceu enquanto eu trazia essa palavra? Se a tua fé cresceu, vamos orar. E se ela não cresceu, diz: tem misericórdia de mim, Jesus. Onde me falta fé, que a fé dos irmãos me ajude. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem hora que vai ter só na tua fé. A gente pode te levar até um ponto, não foi isso que eu disse? Dali para frente é você e o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos pedir que Deus cure nosso corpo, nossa alma. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Vamos orar primeiramente. Senhor Jesus, eu quero te pedir a fé para cada um de nós, a mesma fé que os quatro amigos do paralítico tiveram. Uma fé que se esforçou ao máximo. Nos dá agora uma fé ativa. Eu te peço, Senhor, que daqui a alguns minutinhos o Senhor esteja abrindo o céu e nós nos apresentando diante de Jesus, também com a nossa enfermidade. Eu creio de todo o meu coração naquilo que diz no profeta Isaías, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e que o Senhor foi moído na cruz em nosso lugar. Sobre ti, Senhor, caíram todas as enfermidades. Enfermidades da alma, como medo, inveja, orgulho. Essas doenças que deixam o ser humano aleijado. Mas também sobre ti caíram as doenças dos corpos humanos. Todas as doenças. Obrigado, Senhor, e eu quero te pedir, com todos que estão aqui, que o Senhor libere o teu poder. Nós não podemos jamais, Senhor, querer assumir o teu lugar, mas nos apresentamos como aquele aleijado, aquele homem que estava, de alguma maneira, paralisado no seu corpo. Nos apresentamos a ti, crendo que o Senhor pode e que o Senhor quer nos curar. Nós não duvidamos, como aqueles homens críticos, não duvidamos da tua autoridade. Porque o Senhor é Deus. Deus conosco, Emmanuel. Obrigado, Senhor. E não só por causa da nossa fé, por causa do teu nome e da tua misericórdia, começa a curar as pessoas agora, Deus. Você que tem uma doença, Coloque a mão sobre a sua doença. Coloque, aonde está a doença? E se você tem mais de uma doença, pode botar a mão em cima da cabeça. Senhor, ouve agora o que estamos te pedindo, Senhor. Estamos te pedindo saúde. Você pode pedir para Deus, me cura, Senhor. Ainda que tenha empecilhos lá fora, ainda que tenha dificuldades, barreiras que você tem que vencer dentro de você. Lá naquela reunião, na casa de Jesus, teve muitas barreiras. E o homem doente venceu todas elas. Cura, Senhor. É possível que tenha irmãos aqui que já tomaram muito remédio por uma doença específica. Muitos já fizeram cirurgias. E os problemas continuam, Senhor. Nós te pedimos milagre. Faz proezas. Faz grandes coisas entre nós. Faz maravilhas, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Abre a boca, Senhor. Daquele que não pode falar direito, não fala nada. Abre a boca dele, Deus, para a tua glória. Aquele que não pode andar, Senhor, não pode andar direito. Opera ali. Quem tem dores, vamos orando, irmãos. Quem tem dores crônicas, de anos, anos que você tem uma dor, essa noite, Deus, nós pedimos a ti, a teu filho Jesus, libera teu poder e o milagre aconteça entre nós. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor nunca sonegou nenhum bem àqueles que te temem. Faz milagres entre nós, Senhor. Nós te pedimos isso. E a nossa fé agora não é uma fé parada, mas é uma fé que se apropria. Uma fé que se move na tua direção e diz: eu creio na tua bênção e no teu milagre. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem alegria, o Senhor tem prazer em trazer a bênção também na saúde. Se tem alguém entre nós doente por causa de um pecado, se você tem consciência disso, agora você está doente porque você cometeu erros, ou você provocou até uma doença, fala isso para Deus, fala para Deus agora, e pede perdão para Ele. Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Você foi ficando com tudo que é tipo de dor. Opera milagres aqui também agora. Perdoando pecados, ó Deus. A semelhança que fizeste com o paralítico. Faz, Deus, faz. Aí falando com o Senhor. E também, meu Deus. Se tem alguém entre nós com a doença gerada por um demônio, nos levantamos contra isso agora. Vamos, igreja, orar. Nos levantamos contra as enfermidades que os demônios plantam em pessoas que abriram portas a eles. Sai, diabo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Fora com as doenças, as enfermidades, as mazelas todas do inferno, fora do nosso meio, fora da nossa saúde, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oramos. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti. E aquilo que não pertence ao ser humano, a doença, não pertence a nós. Nós lutamos contra ela, é verdade. Mas a doença veio por causa da fraqueza humana. Porque o homem se afastou de ti, Senhor. Então, se nós nos aproximamos devidamente de ti, a saúde também vem. Nós cremos nisso. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. E amém. Amém. Se você tem uma doença, tipo: ah, pastor, eu tenho diabetes. Se você entende que foi curado, então você tem que fazer exame. Porque ninguém de nós tem como provar que alguém foi curado de diabetes. É ou não é? Ninguém de nós tem como provar. Se alguém foi curado uma outra enfermidade, por exemplo, do sangue, ou se tivesse alguém de nós com HIV e foi curado, tem que fazer um exame para provar essa cura, porque é algo que não tem como visivelmente enxergar. Compreenderam, meus irmãos? E aí você vai no seu médico. Não é que o médico tem que assinar embaixo do que Deus faz, mas isso servirá para a glória de Deus. Cremos assim, não cremos? Cremos assim. Se você chegou aqui com agora alguma coisa física, um movimento que você não podia fazer, esse sim, você pode testar o seu corpo. Se você não podia estender um braço e agora pode, então é comprovadamente que você pode. Se você tinha um problema numa perna, uma coisa assim que é visível e agora tá, a obra de Deus está feita, então isso é comprovável agora. Entendendo como nós tratamos o assunto, meus irmãos? Eu conheci um homem que foi num lugar e que mandaram ele parar de tomar remédio. E ele parou, acreditando na mentira. 2 semanas depois estava morto. Quem mandou ele parar de tomar o remédio? Ele era um homem muito pobre, não pagou nem o funeral dele. Sabe quem pagou o funeral dele? Nós. Nós pagamos o funeral dele. E os bandidos, que agora chamam de bandidos ou picaretas, que mandaram ele parar de tomar o remédio, na hora que o homem morreu, sumiram todos. Por isso nós não mandamos. Se você está curado de qualquer coisa que tinha, vá no seu médico. Até o médico vai ter que dar essa glória para Deus. Amém, irmãos? Assim nós trabalhamos, sabemos que Deus Todo-Poderoso faz. É muito bom ser do Senhor, não é? É muito bom do Senhor. Uma fé certa só constrói a tua vida. Uma fé errada te destrói, sabia? Uma fé errada te destrói. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas, irmãos. Conhecer o que de fato Deus ensina. Amém? Amém. Qual vai ser agora para terminar? Jesus, nome sobre todo nome. Eu podia chamar quem quisesse orar aqui na frente, mas eu tenho fé. Que o mesmo Deus que curaria aqui, já curou aí. É ou não é? Poderíamos chamar, não teria problema nenhum. Mas pastor, vamos fazer uma segunda oração. Então eu só faria para quem não creu que aconteceu algo. Tu entende? Porque acontece às vezes assim, ó, vem aqui no culto, o Kleber chega aqui, aí ele ora com um dos irmãos, das irmãs aqui, oraram por ele, daí ele vai e ora com o outro, e vai e pede oração para 3, 4, 5. Por quê? Não creu que Deus operou a primeira vez? E geralmente um tipo de pessoa assim, que passa em muitos obreiros, pode passar em todos e não vai acontecer nada. Porque não é obreiro, é a fé no Senhor Jesus. Amém, irmão? Senão a pessoa passa em todo mundo. Mas eu acho que esse aqui não tem oração forte. Mas não é a oração que cura, meu irmão. Não é a oração. É Jesus. Entendeu? Senão a gente vai começar a botar fé em pessoas. É tudo que o diabo quer. E a gente tira o foco de Jesus e bota em pessoas. Uma abençoada noite. Vai dormir em paz hoje. Vai dormir em paz. E os aleijumes, seja interiores ou exteriores, Deus dá graça para nós estar livre deles.